Varig log 9871, não decolota os 34198, o controle, bom voo. 98, grato, bom. Controle, bom dia, Varig log 9871. Decolou, cruzando agora dois tempos. Imagem sul, bota nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL 360, log 9871. Trip 5514, 4 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, mantém nível de voo 130, chame com o controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3. Ok, sim, a gente vai chamar o Aracaju 203, já com a dia. Romeu Índia, November Alpha, na escuta? Eu tô só guardando uma posição da sala IS, só confirmando qual seria o local de sobrevoo. 20 milhas? Aguarde cópia, Índia, November Alpha. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike e Acuvita. Papa Romeu, Mike e Acuvita, confirmando Manati no meu pés. Positivo, Mike e Acuvita, Manati no meu pés, ciente da informação hotel. Ciente, informação hotel, confere, autorizado Manati no meu pés, decola da 197, curva direita, corredor Axé, controle 119, decimal 8, aciona 0125 no transponder. Vento Vita, deixa a torre em 118.6, corredor Axé, 0125. Cotejamento correto, confirme para o B? B, 07. 07 no POB, parte 4, transfere agora a torre 118, decimal 62, para acionamento, táxi decolagem, Mike Eco Vitor, bom voo. Grato, Mike Eco Vitor, transferindo 118, decimal 6, para a torre, para acionamento, grato. Solo, solo, TAN 3179, no 612, abaixo acionamento. Autorizado, chame táxi, TAN 3179. Reportarei. Alô, Salvador, Victor Papa, Bravo, Tango Bravo. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Mike Covito, 4-4, para acionamento. Afirmativo, Mike Covito, reforço quando pronto para o táxi. Mike Covito, deve chamar pronto para o táxi. Só uma informação na próxima cabeceira 1714. Próxima cabeceira 17, um cachorro, ciente. Obrigado pela informação, Mike Covito. 030 Zulu to Sierra Bravo India Lima Kilos. O solo voltando? Vai ter que escuta. Afirmativo, o cachorro tá em direção mais próximo do taxiway Novembro ou tá próximo ao lado que tá da Bata ou da taxiway Oscar? Da Bonfi para 4014, acionando a 225. Papa Romeu Inter November Alpha Cop, copia. Autorizado Salvador Salvador, nome o PES, decola da 17, curva à esquerda, corredor forte até 20 milhas, controle 119 decimal 8 e aciona 0117 no transponder. November Alpha, cotejamento correto, confirme o POB. 02 no POB, pátio 4, transfere agora a torre 118 decimal 62 para acionamento, táxi decolagem, bom voo. Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Levando sobre o voo da Baixa da Fiscal, indo para a Baixa da Quinta. Gente, Mike Gillette Romeu. Táxi do TAM 3179, a bordo 94, 4 horas de autonomia, Galeão. TAM 3179, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 10, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste 10 no 4, bom gosto. Juliette Alfa 186 com a torre 1014, obrigado, bom trabalho. Como é que o Vitor ainda visualiza o cachorro? Negativo, ele já passou em direção ao andar da polícia. Aí ele adentrou no pátio 4 e foi em direção ao Graé. Isso, ele entrou nessa mata que foi em direção ao Graé. Naquela última que a gente reportou, ele estava aqui nessa segunda entrada pro pátio 4 aqui. Gente, grato. E é o mesmo cachorro de sempre. Afirmativo, só falta botar uma coleira aí, pertence ao aeroporto. É verdade. Salvador, bom dia. TAM 3179, tá pronto. Próximo ao ponto de espera da 10. TAM 3179, ali em decola 10, vento 020 graus com 02 nós. Ali em decola da 10, tá? 3179. O Indy November Alpha é a torre? Está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado no localizador. Informa o tráfego, mantendo 500 pés, próximo à duna, é o Robson 44, não interfira na nossa aproximação. Afirmativo, autorizado via até 2014, reportaria estabilizado em ILS X-Ray da 10. Centro do tráfego, 6285. Victor, papá, bravo, tango, bravo, Salvador Ground. Salvador, bom dia, passareiro 2223, sente do hotel. Passareiro 2223, acione identificação via chegada BOF, desça para 4.000 pés, QNH 10 14. Via chegada BOF para 4.000, 10 14, 2223. Mike, aqui vem, terá no portal no ponto de saída 17. TAM 3179, aos 48, decola 1098. 098-3179, boa. Falou. Controle Salvador, bom dia, outra 3179, passando 1800 pés. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 na DAEL, autoriza voar direto DAEL ou Leda? TAM 3179 após 2000 pés, autorizado voar direto Leda. Então após 2000 direto Leda, 3179, obrigado. Azul 9136, desça via para 2000 pés, QNH 10014, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000, vai chamar localizador azul 9136. Ativo. Mac com o vento pronto. Ativo. Alin decola pistino 7040 graus com 049 é o vento. Mike é com o vento. Mike é com o vento, gente. Autorizado decolar. Informação na tela. 251 para a plataforma Manati. Controle agora 198, bom voo, até a volta. Tato, até a volta. Controle, é o Papa Romeu, Michael Covito. Michael Covito, prossiga. Michael Covito decolou Salvador para Manati, mantendo 1000 pés. PLB 07. Mike com o Vitor, mantém-se em condições visuais no meu pé, autorizado vai direto para Manati. Mike com o Vitor. Estimativo, Índio Novo Emerald. Inicialmente a linha mantém cabeceira 17. A linha aí mantém. Índia November Alpha, estou voltando. Cabeceira 17, devido a um tráfego na aproximação do 10. Só para informação, eu tenho uma viatura na Taxi November que ela vai cruzar para a aeronave em direção ao pátio 4 para a tentativa de captura do cachorro que se encontra lá no Grael, ok? De Duna, mantendo 500 pés, rota 44, não interferirá na sua aproximação. Gente, azul 9136, livre LS, vai reportar estabilizado no localizador. Passareiro 2223, informe velocidade. Estamos com 255, reduzindo a 350. Gente, passareiro 2223. Gol 1434, informe velocidade. 1434, está mantendo 270. Moço, Chané 6225, confirma, o cachorro está solto? Tá no... num pátio aqui. Tranquilo então. 6225. Não interfere não no zero não, o cachorro estava na pista 17. Nem problema, grato, 6225. Gente, então, autorizado o voo local, corredor forte até 20 milhas, decola da 17, curva à esquerda, 1000 pés. Controle 119, decimal 8, e aciona 0151 no transponder. gostaria do DDD de manter a 250 nós. É, tá mantendo, eu também. Obrigado, né? Gente, confirme 2 no POB. 2 no POB, pátio 4, transfere agora a torre 1, 1 8, decimal meia dúzia para acionamento, táxi de decolagem, bom voo, Alfa Vitor Juliette. 179, bora. Por favor, meu Índia November Alpha tentando extrair a turbulência do Fokker 100 da Oceania Avianca, completa o pouso agora no 0. Quando pronto, em livre decolagem, pista no 7, o vento 070 graus, com 10 nós, Índia November Alpha. Xener 6225 no solo 55, livre à direita, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita, solo 219, Xener 6225. Solo Salvador, muito bom dia, o Xener 6225, livre ainda a pista na sua escuta. Xener 6225, Taxi Via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 01. 7, Taxi Via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 01, 6225. O Índia November Alpha decolado aos 5.6, tem condições de agilizar o cruzamento do campo? Afirmativo, se puder, assim, visou a aeronave, livre cruzamento, após o cruzamento mantenha a proa norte, o Índia November Alpha. Seu papá Bravo, Tango Bravo, go ahead. Yes, we're ready to copy ATC clearance. De Duna, mantendo o quieto de pés, Robson 44, não interfere na nossa aproximação. Sente, desce via, pista 1 no 0, procedimento X-ray, reportagem estabilizada, 2223. Ok, great, thank you, Victor Tchangram. 6 ILS da 1-6, da 1-0, senhor. Afirmativo, tráfego avistado, altímetro 1-0-1-4, informo o tráfego, um Charlie 150, cruzando o campo, vai manter a proa norte, não interfere na sua aproximação. Pós 9136, livre pouso, pista 1-0. Pós 9-0, 9136. Por aeroclube. Alfa Victor Juliette, reporte quando pronto para o táxi. O Uno 434, inicie redução para Uno 80 nós, é o número 2 na aproximação. 7, reduzindo para 180 nós, Uno 434. Salvador Ilhéu, flight level 220, depart runway 10, left turn, Dael, Leda and Ilhéu. Correction, right turn after departure, control 119.8, squawk 5135. 220, departure runway 10, turn right, Dael, departure and then Leda. 1-1-9-8 and 5-1-2-5-5-3-4-5 Roger, so call me right for setup and pushback. 45. Aqui é o Vitor, ele quer mais para a coordenação. Está no localizador, passarelo 2223. Passarelo 2223, chame torre, 1-8-6. 286, bom dia. 1-4-3-4, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Após estabilizado no localizador, segue tráfego 12 horas e 7 milhas, mantendo 2000 pés, é o eco 145 da passareta. 17, vou 943, para observar o tráfego em aproximação final, passando o túnel. 1014. Reportado externo, contém baixar travado, 223. Azul 9136, no solo 01, no direito 121, décima 9. 1209, azul 9136, veja. Romeu, altura do aeroclube, ingressando na linha do litoral para regresso. Mike, direcionando o repórter no através do Parque Situação. Reportará no Parque Situação, Romeu. Solo Salvador, muito bom dia. 4-9-1-3-6 da Azul, livrou na sua escuta, Fox. Azul 9136, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 09. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1 para o 09, o 4, 9136 da Azul. Parque de Pitaçu, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, chame torre 1-1-8-6. 1-1-8-6-12, grato, bom dia. Tênis para informação, tem um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés e linha do litoral sul à sua direita. Não interfere na sua aproximação, ok? 7-2-2-3. Torre, muito bom dia, papapá, Mike Gillette Romeu. Mike, Juliet Romeo, repórter vertical do Fraldo Tapão, ok? Tem um passarido à sua esquerda aí na aproximação do 1-0 e na longa final tem um bang da Gol. Repórter na vertical do Fraldo Tapão, Mike, Juliet Romeo. Reportará na vertical do Fraldo Tapão, no visual com passarido e após a autorização.